Geraldo Júnior. Hoje não tem hora, galera do interior. É foda, bora tomar uma. Bora beber, bora, galera do interior. É foda, respeita bebê, que pra curtir não tem hora. Olha nossa amiga Irá. Alô Ronilson, já com a gente. Já curtindo esse solzão, pai d'égua. Hoje na Vila Gumpuaçu. Alô Delano. Cadê o jabonê, rapaz? Já chegou? Tem gente bonita que tem seu valor. Olha o desgraçado ali, olha. A gente chama na pressão. E forró de verdade, aumenta o som do jabonê, vem de bola. Fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita que tem seu valor. A gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. Olha as meninas. E a galera do interior. Que é que é? É foda, bora tomar uma. Bora beber, bora galera do interior. É foda, respeita bebê, que pra curtir não tem hora. Galera do interior. É foda, bora tomar uma. Bora beber, bora galera do interior. É foda, respeita bebê, que pra curtir não tem hora. Aquele amor, olha só. E aí, negona? Tá parado, negona? Daqui a pouco o merenguinho na mania. Tá bom do jeito. É, Lorde! Já estamos aqui na Vila Cupuaçu. Demorou, mas o Michel chegou. Quase eu fico perdido por aí, rapaz. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor. Aí, Lorde, tô por aqui, graças a Deus. Vamos lá! Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Investe em mim, tem coragem. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Oh, bota a voz, menino. Aumenta o som no paredão, pá. Isso é barulho da pisadinha, sou menino. Meu coração tá machucado demais, não matei. Meu parceiro Jackson aqui com gente. Só na mania também se perdeu. Mas graças a Deus chegou. Bora, Jackson! Por favor! Bora! Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Prometo te fazer feliz. E tanto vai apanhar o seu coração, Pedro, não ama mais ninguém. Mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Prometo te fazer feliz. Investe em mim. Olha, Big Big Show, já com a gente, bora Big. Eu prometo te... Bora Marcelão Turismo, Pati, também já com a gente. Fazer feliz. Só esquentando, Michel. Bora começar agora, bora. Prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí, Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história, uma nova emoção. O supremo vem aí. Bora começar os trabalhos, vira! Eu quero ser o teu xodó. Teu sonho, teu amor. Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar. Bora, farofa. Te ver morrendo de paixão. Bora começar os trabalhos. Paixão. Bora, o gão. Patente, velho. Sentir você querendo e me dizendo. Alô, Delano. 0-0 aqui, Delano. Bora, Pablo. Pede. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor. Olha as meninas aí. Corpo molhado no meu. Olha aí. Me põe do teu jeito. Se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Bora, Lorde! Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te... Olha as canalhas aqui com a gente, lá do Jurunas, família Cosmini no Saudade. Fala das loucas. Bora, canalhas! Aê, pai dela. Sonhou. Sabe, no isopor, não vem? Igual a mim, ninguém te amou. Assim, vai. Todo mundo falava, eu não queria entender. Que você não me amava. Sua amiga Leiva já com a gente. E aí, Leiva? Eu lhe entreguei minha vida. Abaixa do abacate, vamos pro abacate. Tudo eu lhe dei sem saber. Os dançarinos já com a gente, hein? Que todo amor que eu tenho. E aí? Não tem valor. Daqui a pouquinho o Michel na piscina da Cozamba. Que todo. Lá no Curialtinga, papai. Não tem valor pra você. O som do amor. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Saudade, o supremo som do amor. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. Cadê ele? Que todo amor que eu tenho não tem valor. Olha a cabeça de labirinto. Ei, labirinto, qual é a parada? Qual é a transação hoje? Não tem valor pra você. Calma, Zubizé. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo. O parceiro Cavanhaque com a gente. Alô, Jorginho, bora, Lu, bora, Kelly. Cuidado. Alô, tio Pé. Acontece. É da Kelly, tá boçal, ela não era assim. Um dia, quem sabe, você vai amar. Ei! Alguém que não queira saber de você. Sua história em cada sucesso. Ah, que saudade. Ai, que saudade. E o Michel chega junto. Direto de Belém, Vila Cupuaçu, vamos lá. Há quanto tempo. Bora, Suzy. Já não está. Gouveia. Mas dividindo as coisas comigo. Mais tarde é nós. Coisa de louco. Daqui a pouco ele vai abrir o cofre. E acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Parceiro Lorde, bora, Lorde. Olha só o primeiro passeio, viu, gente? Louco. De muitos que virão por aí. Esse é só o primeiro. Sai da minha cabeça. Tá chegando a bordo aí do Lorde, das equipes. E claro, pode contar com o Michel. Tamo por aqui. Fala, Benito! Você fez a minha cabeça. É da American vai a bordo mesmo, olha só. No meio de e aí, dançarina? Toda essa gente. Todo mundo no barco. Se você. Aí para numa ilha deserta, já sabe. No fliperama. Bora ganhar um desafio hoje. Na lanchonete. De suga. Todo lazer. Três dedos. Lembra você. E a virilha. coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Suzy Gouveia, eco, eco, eco, eco. Se você soubesse como estou sofrendo. Para Cíntia, cadê você, Cíntia? Se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo. E aí, mestre? Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer me ver? Ele tá voando. Eu já fiz de tudo que não posso esquecer. Se você soubesse. Padrão Serginho. Alô Serginho, tá aqui com a gente, com certeza. Toda a galera aí do beco, né? Tá por aqui com o Michel, com o Lorde. Olha os Pega Fuga. Tá com a gente aí, Gosmino. Bora, Pega Fuga. De alguém que já não quer nem me ver. A gente. Eu já fiz de tudo. Alô, Serginho! Olha, ei! Eu estou chorando, mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho. Acordar, vamos lá. Você conta pra todo mundo tudo que vai fazer. Baixando o Andrei, bora Andrei. Engano seu. Bora saber corar, né? Precisa saber. Daqui a pouco tem caquinha. Melhor é ficar calada, deixando acontecer. Pega logo a Eleiva aí, rapaz. Maior surpresa. Alô, japonês. O que você vai fazer? Trouxe a sunga. Nesse mundo tem gente boa. Mas também tem muita gente má que só procura da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio. Aceite este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Reinaldo. Quem me ensinou. Daqui a pouquinho tem que tal do Cláudio também. Lá no Guamajã. Vaidade não é defeito, é coisa natural. Mas pela raiz é que sempre se corta o mal. Não fale de coisas boas antes de acontecer. Eu digo por mim que errei no papel. Robertinho, grande Robertinho, esse tem patente. Nesse mundo tem gente boa. Mas também tem muita gente má que só procura. E aí? Da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio. Aceita este conselho. Ai. Quem me ensinou sabe bem mais. Que saudade. Bora curtir! Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Olha a Valéria, chega junto, Valéria! Os pais domingo de tarde na casa de alguém. Depois se beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Oba! Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Nosso amigo Júnior pega fuga, já com a gente. Esse também é velha guarda aí, ó. Tempo do Cangalha, show! Pai, alô, Júnior! No banco traseiro, nós dois. Com medo. Olha o cine desde ontem, tá amanhecido, velho. Tudo era tão inocente como nunca. A equipe só presta assim. Vamos lá! colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. E bom se outra vez manchassem meu balão de batom. Esse amigo Nonato, Ivan, os guerreiros lá da Terra Firme já com a gente, hein? Manda o cabeça de labirinto. Bora pegar fuga! Tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Quantas vezes eu fiquei pensando nela, relembrando que passei ao lado dela. O que eu tinha repartia só com ela. Olha as damas e os cavaleiros da noite, chega com a gente aí. Vamos lá. Mas o tempo foi roendo eu e ela. Nossa. Alô, Salazar! Não era mais aquela. Ela então ficou só. Eu também fiquei só. Só saudade ficou. Vai, nega no sol, vai. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivia ao lado dela. O homem que nunca ficou doido. A vida me valia só com ela. Quando todo meu amor era pra mim. Mas o tempo foi roendo eu e ela. Nosso amor se derretendo, peito dela. Ela então ficou só, eu também fiquei só. Só saudade ficou. Ela então ficou só, eu também fiquei só. Aí tá chegando o passeio, bagulho de Juba. Aí do Roberto do Frango, né? Bem, vai der. Que ela podia entender. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. O Danilo com a gente. E aí, Danilo, abraço, meu irmão. Cadê o Megaton? Meu parceiro Jackson! Vou falar do passado. Vai, Jackson, daquele jeito, vai. Que me aconteceu. Quem tanto eu amei. Ali estamos recarregando a bateria do som, viu? Por isso que o Michel baixou um pouquinho. Deixando a saudade. E o clima que. Bota aqui é, aquela turbo aí, bota aí. Levando a verdade. Nosso amor. Olha aí, ó. Eu sei que errei. Estou agora nesta solidão. Foi eu que te amei. Coitado do meu coração. Haja gelada. Por isso não irei. Por favor. Ladrão da Vileve de Rocha. Nesta vida acontece. Nunca ficou doido. Algo se perdeu. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim. Todo começo tem fim. E a Michel na Vila do Buaçu, bora lá. Vou falar do passado. Só o primeiro passeio. Que me aconteceu. Bora, Andrei. Olha, Andrei, mais tarde à noite. Lá no torcedor, que tal do Cláudio? Deixando a saudade. Você entra já ganha o Mac e soba lá, viu? Clima que ficou, levando a camarão rosa. Filé mignon. Do nosso amor. Aquele peito de frango. Eu sei. Ronaldo. É que sobe do Guamá. Que tal do Cláudio? Foi eu que te amei. Coitado do meu coração. Rock, rock. Por isso não. Bora, Irá. É que a Irá tá boçada. Ela não era assim, a Irá. Nesta vida acontece. Alô, Pitô. Algo se perder. Por isso não. É o Megaton, tá aí o Megaton. Irei culpar você. Bora, Megaton. Foi Deus que quis assim. Todo começo tem fim. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, pra dançar, recordar. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade. Bora Maisona, bora Priscila. Larga o zap, Priscila. Tudo outra vez. Olha Maisona, tá lá. Eu sei que você também pensa em mim. DJ Cosminho. Eu sei que você ainda não. Olha a equipe, pega a fuga com a gente. Tá por aqui, meu irmão. Sinto que erramos. Tomando aquela gelada no sol. Separar. Bora, Juno. O amor entre. Só gangalha. Ainda não morreu. E aí, Tubarão Branco? Vem, amor. Qual a transação hoje? Vamos recomeçar. Vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho. Amigo Pablo, também advogada. Tá aqui com a gente. Alô, Big Big! Japonês, Delano. Deus e o Renan. Você também pensa em mim. Sei, sei. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Bora, Jackson! Sinto que erramos demais em nos separar. Banha o banho nesse sol, né, galera? Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor. Flash brega na mão. Só na qualidade, bora japonês. Amor que vai é saudade que vem. Bora tio pé. Bora tio pé. Quando conheço. Bora Cabanac aí, meu irmão. Logo me apaixonei. Bora Cabanac. Foi só um beijo pra gente se amar. Pega a chave, a chave. Não demore tanto. Sinto sozinho, vou chorar. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Farofa. Vai, volte logo. Farofa e jura. Não esqueça de mim, o amor é lindo. Na época, né, Farofa? A nossa eterna jura. Se é ruim, eu vou chorar. Até você voltar. Vai já trabalhar, André, vai, meu irmão. Isso, faz ela trabalhar agora, vai. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. aprendi a ser só de você. E o quê? Não demore tanto. Volte. E não esqueça de mim, o amor. Chapado. Ainda eu sei. Para Megaton. A distância é ruim, eu vou chorar. Até. Até você voltar. Bora dançando, bora girando. Olha que o Michel tá por aqui. A noite se foi. O som do amor começa a brilhar. E eu sozinho aqui, sempre a esperar. E o quê? Que não vem, vem pra mim. Bora, André. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida. Ai, tá ruim. Que saudade. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. Que não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem! Vem, vem pra mim. Sem você, minha vida. Vida do Barquinho. O Barquinho atravessando por pureza. Será que não deixou carne aqui, olha? Deixou carne aí. A noite se foi, o sol começa a brilhar. E eu sozinho aqui, sempre a esperar você. Que não vem. Olha, pega a fuga com a gente aí. Parirá, parirá, parirá. Ira, ira, ira. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. DJ Naldo Júnior, o moleque tá arrebentando também. Tentei te esquecer. Tá no time, tá no time. Lembrar. Bora, Naldo! E não vem. Daqui a pouquinho a gente lá no quintal do Cra. Não me deixe triste assim. Aí tá dando música pra ideia, galera. Nas brega, uma maneira gostosa de recordar. Vem amorzinho, me dá teu carinho. Beijinho. Já posso aumentar um pouquinho já? De pernambola, de cota na escola. Fazendo amor de papel, mel, mel, mel. Vem amorzinho, me dá teu carinho. Aí, Big Show! Bora, Big! De pernambola, de cota na escola. É o Big Big. Fazendo amor de papel. Como é que é? Como é que é? Se a mamãe e o papai saírem pra passear, como é que fica? E em cima de si, sem dó no sofá. Não são notas falsas pra lhe conquistar. E é isso aqui, né? Posso, posso? Todas certinhas pra pode musicar. Zequinha Promoções aqui com a gente, vale G. Ela tá gravando o CD aqui na Vila Cupuaçu. Amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. De pernambola, de coco na escola. Fazendo amor de papel. Vem amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. De pernambola, de coco na escola. Fazendo amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si sem dó no sofá, não são notas falsas pra lhe conquistar. Bora pega fogo. São todas certinhas pra lhe musicar. Vai, pega essa aí, ó. Só lembro o Cineral no Ipanema de Otero nas feras, olha. No 12. Não sei se é um sonho ou se é ficção. Se eu te amo de verdade, olha o mega toda de voz. Como é que é? Ontem te encontrei no meio do quarteirão. Depois das 10, na Avenida São João. Não sei se é um sonho ou se é ficção. Você é do Charlie? Verdade, olha, Charlie, segunda manhã, né? Manhã é o Michel lá em Benevides. Aqui próximo, né? Tocando no Master Som. Quero te ver lá. Os manos da saudade com a gente. Vai, Ativo! Ativo, Ativo, Ativo. Pablo, faz ela trabalhar agora. Das mil e uma noites que eu sonhei contigo em Bagdá. E relembro das mil e uma noites que eu sonhei contigo em Bagdá. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Fala aí, ó. Por favor, não esqueça. Oi. Foi o seu grande amor. Bora, Jackson, Jackson, Jackson. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, juro você e eu. Te amo, meu amor, só você. É tudo pra aí, Farofa. Me espere. Velho Estevão, né? Eu estou pra chegar. Olha aí! E contigo casar. Vou jogar a vinheta completa aqui. Farofa e Jura, o casal velha guarda da saudade. Aqui meu no amor, Cineral Digital. Espere. Égua! Não casa! Não case com ninguém. Alô, Labirinto! Por favor, desgraçado, esqueça. Sou eu seu grande amor. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, jurou você e eu. Te amo, meu amor, só você. É tudo pra mim, me espere, que eu estou pra chegar. E contigo casar, meu amor, só você. É tudo pra mim, me espere, que eu estou pra chegar. E contigo faz tempo que eu não vejo mais você. Toma, Andrei! Só queria saber se estás. É que eu gosto de tocar e ver a galera dançando, assim como a Andrei aí, ó. Eu nunca aqui pensei em te perder. Já estamos gravando aqui, ó. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou. Ei! E eu te perdi. O som do amor. O tempo passou. Mas não te esqueci. E você? Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Ei! O som do amor. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Pra beber no bar. Chego, peço uma cerveja. Alô, dançarinos! Não quer mais parar. Alô, abacate! Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber. Essa mulher bebe muito, meu irmão. Chego, peço uma cerveja. Ela bebe mais que o homem, olha. Não quer mais parar. Aí o cara quebra. Às vezes eu fico invocado. Ela bebe mais do que eu. E eu sou um dos papos. Parceiro Kleber Bomboseiro. Alô, Kleber! Um abraço e um beijo do Jackson. Eu sou de dos papudinhos, papudinho, ela é, bebe mais do que eu. E eu sou de dos papudinhos. coisas ela me deu. E eu sou rei dos papudins, papudim ela é, bebe mais do que eu. Papudim assim que ela é, ah, eu amo essa mulher. Papudim assim que ela é, ah, eu amo essa mulher. Bora! Papudim assim que... Alô, Tubarão! Mas eu amo essa mulher. Deixa embora, Tuba! Cavanhaque. Foi o sentimento mais bonito. Bora, Lu, bora, Lu, bora, Lu, bora, Lu, bora, Lu. Não me esqueci. Olha, tio, o pé se mordeu, tirou até a camisa. Dentro aí que ficou melhor assim, tio Bela. Você vive ainda. Tava apagado, tava apagado. Está presente em tudo. Beijo. Não é fácil me esquecer. Alô, japonês! Por isso quero demais você pra mim. Não é fácil me esquecer um amor tão grande assim. Por isso quero demais você pra mim. Os melhores, Flash Brega, Flash Brega. E aí, Valéria? E te bora! Meu amor, estou sofrendo por ti. Ah, ele tá cachorro doido. Por favor, vem. Não pode, não pode. Pra mim, eu nunca mais vou fazer você sofrer. Nosso amor colorido será pra valer. Alô, Big Show! Por favor, pega só Ipanema, meu irmão. Pense no que você fez. Cineral. Venha, meu bem, me tirar desta solidão. E aí? Porque só tenho amor dentro do coração. Para esquentar, para esquentar, para esquentar. Para esquentar! Para esquentar! Conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que era essa galera aí do restaurante popular de Belém. Tá aqui com o Michel, obrigado, hein? Papé pipa. Virando, bora virando, bora virando, bora vira, e vira, e vira. Quando o amor invade o coração, acende, se agora fica assim, cega. Vou meter tudo. Faz sentido a vida, se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, beijinho. Se eu faço mil loucuras, sou capaz o mundo todo lhe dar. Os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. E aí, meu amor? Meu amor. aniversário da nossa amiga Cíntia Sem Limite. Alô, Cíntia, vem dançar tua valsa, vem, vem. Mas agora só pra ficar. Como é que é? Porque te amar. Alô, Pati! Patrícia! Esquecer. Oh. Vou te dar as estrelas. Para, Cíntia. Do céu. Por isso. Uma das seguidoras aí do Nata. Do Cineral, do trabalho do Michel. Bora, Cíntia. Ela gosta, ela dá valor, é apaixonada. Meu sorriso. Alô, Pablo! É o meu prazer. Vale tentar, amor. Ah, ah, ah. Cintilante, mas bela é o teu olhar. Só você tem um dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Isso vale tentar, amor. Oi. Ah, teu sorriso é sempre o meu. Alô, tio Pé. Vale tentar, amor. Bora, Jorginho, bora, Jorginho. Vai, ladrão, ladrão. Cintilante, mas bem. O homem que prepara o suco é o teu. Valsa da Cíntia. Fala, Cíntia. Feliz aniversário, mulher. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Eu me jogava. Olha, quem quiser boticário, Avon, né? Só falar com a nossa amiga Leia. É a melhor, é a melhor. Me virava de prazer. Todas as vezes que você me amou, que eu me jogava aos teus pés. Ainda tem duas festas ainda, japonês. Chegar na última, eu tô chapado. Eu delirava de prazer. Ei! Todas as vezes que você me amou, mas agora infelizmente meu amor acaba. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor acaba. Pois meu coração não sente mais. Tenho que me faça te esquecer. Por quê? Por quê? Por quê? Sou louco. Alô, Jorginho! Você vai! Como é que é? Tenho vontade de gritar. Faz aqui! Bem alto para o mundo ouvir. Faz aqui nesse morder. Que eu sou louco por você. Ei! O que mais posso dizer? O mundo é uma bola que não para de girar. Enquanto o mundo gira, eu não deixo de caqueado. Amor. Olha o abacate dançarino. Já tá tirando o ferrugem. Som do amor. Só da época. Vira com boa chuva. Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Fala, Maurício, vai pra cima, vai pra cima. Nem não vale vir. Se descabelar, querer fazer barraco agora só. Cineral. Ciúme é normal quando se trata de amor e paixão. Canta aí, vai! Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ela é prima da cunhada de um amigo meu. trabalho ensinando a tocar violão. E você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. Bateria? Essa cara de quem não quer mais. Você não imagina do que eu sou capaz. Eu faço a maior onda e vou no braço pra ficar contigo. E aí, Gobochão? Não ligue pra intriga da oposição, porque é tudo seu. E o Chequinha vai. Esqueça aquela cena e vem lá. Bora, tá comigo. Como é que é, Cíntia? Aquela garota não tem nada a ver. Vai, Cíntia, vai. Fissurado meu filho em você. Seu aniversário. Cunhada de um amigo meu. Ela tava louca. Eu tava lhe ensinando a tocar violão. Aí você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. Já cansou, já? Gatinha linda, oh gatinha linda, venha logo pro salão. Vem dançar o brega funk, vou abrir teu coração. O meu corpinho tá suado pra valer. Taradinho, coladinho, tá doidinho por você. Você é minha gata, você é minha paixão. Eu te quero nos meus braços, bem no meio do salão. Vem minha tchutchuca, tem fofoso filé. Mexe, mexe com jeitinho, mostra tudo que tu é. Mas aqui na... Mexe a cintura no brega funk. Mexe a cintura. Oh, gatinha linda, venha logo pro salão. Vem dançar o brega funk, vou abrir teu coração. Dança, dança, dança, que o bicho vai pegar. Vem minha tchutchuca, tu popozão filé. Mexe, mexe com jeitinho, mostra tudo que tu é. Mexe a cintura, no brega funk. Só do Jackson ele dá valor. Fez o encanto surgir no ar, a alegria me conquistar, transformou minha vida. Você é pra mim uma brisa do amanhecer, a areia que envolve o mar, a minha natureza. Te quero com toda a força do meu ser. Estamos com um probleminha aqui na bateria do song. Tá, vamos resolver. A minha inspiração. Te quero como o vale tem no amanhã, como a noite tem o luar e o meu corpo tem o cheiro. Surgir no ar, alegria me conquista, transformou minha vida. Você é pra mim como a brisa do amanhecer, a areia que envolve o mar, a minha natureza. Te quero com toda a força do meu ser, a vida inteira. Chegou o gerador, chegou o gerador. Te quero como a vale tem o amanhã, como a noite tem o luar sofrer. Vou me fazer de boba, quis me dar o desdobro que sorri de mim. Tentou me enganar, tentou me iludir, tentou me fazer sofrer. Tentou me fazer de boba, quis me dar o desdobro que sorri de mim. Desse ponto eu já estou curado, desse papo de caolho eu não caio. Fechado no meu coração, esse papo de caolho eu não caio não. Esse papo de desdobro eu não caio não. Esse papo de caolho eu não caio não. Esse papo de desdobro eu não caio não. Esse papo de caolho eu não caio não. Esse papo de desdobro eu não caio não. Esse papo de caolho eu não caio não. Esse papo de desdobro eu não caio não. Sofrer. Tentou me fazer de bobo, quis me dar um desdobro que sorriu de mim. Tentou me enganar, tentou me iludir, tentou me fazer sofrer. Tentou me fazer de bobo, quis me dar um desdobro que sorriu de mim. Desse ponto eu já estou curado, desse papo de caolho eu não caio nem. Hoje tudo tem que ser bem sério, meu corpo tá fechado. Sou gago, mama, se adoro, pode crer. Meme, meus amigos falam, papapá, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz, e daí? Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu papapá, falo assim, já de mim, você de mim. Só porque eu falo assim. Eu sou o gaguinho do prega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do prega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do prega, apaixonado por você. Eu sou o

Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Acho que agora vai, bora ver. Juiz, juiz. Alô, Megaton. Chega mais aqui, Megaton. Aqui com o Jackson. Olha, daqui a pouquinho o Michel vai passar aí pro nosso amigo DJ Naldo. O Michel tem que ir lá pra Belém do Pará. Tocar lá na piscina da Cozamba, tá bom, gente? E já já, Naldo, prepara tudo aí, Naldo. É, tio pé. A Paula gosta de ti, tio pé. Ele gosta. Ele senta, ele senta. As palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto por isso. Bora, Marcelão! E é o Michel detonando aqui na Vila Cubuaçu. Quero te encontrar. Olha a japonesa. Semanas que te busco e procuro. Bora, Cíntia, bora. Estás aí, com saudade escrevi. Aniversário. Mas estas palavras. Bora, Japona, bora, Japona. Pra te viver junto a ti. E aí, Lu? Olha o Cava. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero. Quero sim, porque não vê. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixe eu esquecer você. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Machista e tão superficial, acha que é normal. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Garotas choram quando o sonho se diz. E aí, viúva negra? Fala mais uma, Priscila. Pega a pergunta por quê. Garotas choram, você não sabe o mal que me faz. Você me usa, me deixa pra trás. Três, dois, um, bora sim, vai! Já já, Curiel, Michel, piscina da Cozamba! E a noite tem que dar do Cláudio Guamá! Você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar. Olha o sorriso ali. Eu te amo, és minha paixão. Gente boa, gente nossa. És o meu primeiro amor. Bora! nome dos Pega Fuga aqui com a gente. Um abraço, hein? Para Charles, os mano. 3, 2, 1, vai! Bora, Renan, bora, Renan. Sua amiga Cíntia, sem limite, vai, vai, vai. Ainda dança do Carpinteira. DJ Michel. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. 3, 2, 1, agora vai! Ei! Pra quem não é pedindo mais marcante, tá aí. Have been struck between the seven bulls and their bells. Prehistoric garbage truck and the city to the south. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the Texas, most of the home, I'm only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Well, my door was standing open. Security was laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. I must have had a fast key made out of wax. You played rubbery with its links, and I played the blues in 12 bars down a lover's lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. Don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Girando, já já o Michel passa pro Naldo aí, a gente vai detonando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí nosso casal Robertinha Wanda, velha guarda das festas de saudade. Tá aqui com a gente, bora Robertinho, bora Wanda. Olha a Loda, valor aí, galera. Alô, Lu! Consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e... Olha o Beto da Passagem Maria, de seu grande amor com a gente. Bora, Beto! Vamos lá! Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando. Quero você essa noite pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim. Indiscutivelmente, Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratada. Meu coração! E eu estava enganado. Bora, Júnior, pega a fuga! E o Michel aqui! Estou angustiado de vê-la. Bora, Piton! Cadê a Irápida? Dançando com emoção, uma linda canção. É nada, só preguiça. A nossa relação me dói a consciência. Bora, Divo, bora, Divo, bora, Divo. Oi. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. E aí, papai? Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. E a marcha adora. Outro amor. Só me ganha modas. A prima aí do nosso amigo Pitô. Tá aqui com a gente, Barani. É amor, é sedução, é Sandra, Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tu tem que marchar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Fuga com a gente, abraço do Michel. Fala com as Minu. Fala, Juno. Fala, os mano da saudade com a gente. Bora, Charlie. Não posso mais, viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho. Sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe entrar. Seu amigo Danilo com a gente, tá chapado já, Danilo. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou com DJ Vini encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só essa solidão do teu amor. Me sinto tão só. Volte logo, não me deixe aqui. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. Bora, Gago, bora, Gago. Não posso mais, viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Como é que tu tá? Estou só. Bora, Leiva. Sem você. Abraço pra você. Por favor, não me deixe. É pra mim, meu grande amor. Só uma sequência aqui de Caqueado, rapidola. Pra galera que tá esperando aí, ó. Alô, Tocina Day! Barugão! Alô, Robertino! Bora, Adri! Quero ver! Tutu, no vacinas que é também. Tu lixo, você é selvagem. Bata mim dia, só não como ver. Trouver une solution, oui, trouver une solution. Nosso amigo russo aí do Gol Pressão e a sua dama Aline, já aqui com a gente, bora, moço. Um abraço do Michel, vamos lá! Já o Gão, bora, Gão. Bora, Dre. Vem, vem, vem. Os amantes da saudade. Priscila, vai, Priscila. O Gão, faz ela trabalhar, o Gão, vai. Isso, agora. Vai, Dégua. Cadê o sorriso lindo? Bora, sorriso lindo. Ao frente. A ex-cunhada do Jax. Desgraçado. Quando é esse amanhecido, né? É, olha o magrinho aí, ó. Dança que viver, curte blaza. Toma! Coque pé o que, siga pé o combo. Ah, ele aí, vai. Coque lá de hipó, pé o que passa, batli. Apoe sua mão. Olha os amantes. Deixa pra mim. Oi, ai, ai. Coque lá ganhe. Oi, ai, ai. Adição, Lorde. Alô, Tassina Day, chega mais. Aqui é o Jackson. Oi, ai, ai. Coque lá tem. Olha aqui, bicho, pega a fuga aí. Super DJ Michel. Tudo se lê só por lá, eu cá aplaudi. Ecutei seus ruas lá, eu cá o puxi. Cloche lá sonê, eu cá e vem comasse. Porque ai cachê, coque lá vem forte. Coque lá ganhe. Coque lá gume. Cocla pique, cocla te pache. Oi! Olha o caqueado aí, meu irmão. Olha os caqueados, caqueado! Você, Robertinho. Oba! Olha o Gão. Amante, amante, amante. Tá, vamos rasgar, vamos. Deixa eu tocar mais um merenguinho. Mais uma chalambada. A gente puxa o merengue original aqui, ó. Quem conhece, conhece. Toma. Olha o merengue. Ai, ai, marola. Que linda está la mañana, que bella aurora. Ai, ai, marola. Que linda está la mañana, que bella aurora. Melodioso de abeja no jora. Comienza la serenata de las auroras. El hacha del campesino está também entona. Para patrão Robertino. Estava na esperança rayar la hora. Roda na van. Ai, ai, marola. Que linda está la mañana que venha. Olha a manhã de Michel e Benevides. Ai, ai, marola. Lá em Benevides. E depois Palácio dos Bares. Amanhã. Nossa amiga aí, a patroa do Girassol, Moda e Beleza, com certeza, nossa amiga Anne, em breve fechando com o Michel. Bora, Girassol! Olha o Pitu! La brisa fresca de valle acariciadora, está moviendo las tumbas y la tambora, apriétame la cintura, mi nena, ahora. Pa' que bailemos la salve de la sonora. Ay, ay, marola. Qué linda está la mañana, qué bella aurora. Ay, ay, marola. Qué linda está la mañana, qué bella aurora. Oi, oi, oi. Alô, André. Eu posso que tu sabe, vai mesmo. Abraçou. Olha o Gão se mordendo. Ai, o Gão tá voando, olha. Tchatchodia. É, ele tá nojento, ele. Ah, saiu fora, já. Eu te agoni. Tu nunca mais dançou, rapaz. Essa amiga Ivana Terra Firme. Joga mais um merengue aqui, rapidola. Aí, o Gão. Saiu o sapato, Gão. Que la mujer que yo tengo, de que me hace brujería. Que la mujer que yo tengo, de que me hace brujería. Que se pasa la noche, una vela prendía. La brujería que me hace. Ahí, Leiva, vai. Pero no ahí conoce, olha aí. Estamos amarrados. Vai, Leiva. Se pero no vivo. Por lo que estamos enredados. Yo sí se pero no vivo. Y no vivo. Para a bacalha dos dançarinos. Você é pai da Egan, hein? É, e conhece. De que se passa a noite. É o Gão. Mar... Já achou o sapato já? De que se passa a noite. Haciendo su marimanha. Como uma vela prendia. Que quase queima a cama. A brujeria que me hace. Si se pero no digo. Hey! Que estamos enredados. Si se pero no digo. Por lo que estoy amarrado. Si se pero no digo. Y que digan lo que digan, que me murmuren la gente y que digan lo que digan. Para André, já cansou, André? Gosta su brujería, por más que digan que digan. E aí, Lorde? Aí, Lorde, tu tá perdendo, Lorde. La brujería que me hace. Bora ver. Se pero no digo. Lo que Lorde, tá amarrado. Eu ia jogar só essa, Lorde. Mas vou jogar mais uma pra você dançar, tá bom? Si se pero no digo. Mais uma, só mais uma. É que ele se mordeu, olha. We'll be right back. Oye, Maria Luiz. Toma. Me gusta. Olha, 24 tem LBT. Quando te peina. Concurso. Lá no Pompilho. Aí dos dançarinos da saudade. Bora. Me gusta, me gusta. Me gusta tu moño. Pega mais um. Me gusta, me gusta. Me gusta tu moño. Quero passar pro Naldo aqui. É, negona? Só tá olhando hoje, negona. Qual é? Mais uma, mais uma. Naldo, na próxima, Naldo. Se vai no... E mira tu mano. Se vai no contigo. E mira tu mano. Quisiera pedirte nuevo matrimonio. Me gusta, me gusta. Me gusta tu mano. É que eu tô merengão, rapaz. Me gusta, me gusta tu mano. Já tinha escutado essa aí, tá, senhora dele? Égua. Déjame peinarte y hacerte el moño, pa' entonces pedirte nuevo matrimonio, pa' entonces pedirte nuevo matrimonio. Me gusta, me gusta, ay, me gusta tu moño, me gusta, me gusta. Legal, legal. E aí? Coisa boa! E aí, negona? Vai, negona. Mexe quadril, negona, mexe. Mexe. Ai, tá sonando aí. Bora! Ah, ah, ah. Me gusta, me gusta. Me gusta tu moño. Original. Duas, duas. Toma, toma. Alô, Lorde. Aí, Ogão, tá tirando barato com o tio. Mamacita, dale brilho. Ai, mamacita, dale brilho. Dale brilho. Até que levante a ponta. Eu vivi em el pueblo abajo e agora me mudo em Pavia. Eu vivi em el pueblo abajo e agora me mudo em Pavia. Pega da Cirandei, abre alas. Ei, labirinto. Mais um bisé, dá uma segurada. Olha o Gão, se mordeu.